Alesquiano LCP, você é meu amigo de longas datas. Alesquiano LCP, você é meu amigo do Discord. Alesquiano LCP, você era curtidor da página de da KKKK. Alesquiano LCP, eu conheço você, eu conheço Will, eu conheço todo mundo que é teu amigo. Alesquiano LCP, eu gosto de você, você me dá vontade de viver. Você me dá vontade de viver. Você me dá vontade de viver. Você me dá vontade de viver. Alesquiano LCP, Alesquiano LCP, eu gosto de você, você é você, você é você, você é você. Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alesquiano LCP, Alesquiano LCP. Um abraço, eu vou comer miojo daqui a pouco. Alesquiano de Peroli, tchau, Deus abençoe.